sucesso em Tecno Melody. Marlon Branco. Bunda, Bunda, LD, DJs, Léo e David. Hoje que eu quero te amar. Hoje que eu quero te amar. Hoje eu vim aqui pra te dizer que sou apaixonada por você. Vem comigo nesse batidão. Sou aqui pra conquistar seu coração. Com você rebolando, esse teu corpo lindo, eu já